batido vai chegando, representando, se infiltrando, barbarizando, tipo assim, improvisando. Batido feio chegando pra balar, rap, atitude, expressão popular. O Abatido vai chegando, representando, se infiltrando, barbarizando, tipo assim, improvisando. Batido feio chegando pra balar, rap, atitude, expressão popular. Olha nós aqui, presta atenção. Nossa rima é pra cima, vai com conscientização. Falando a verdade, falando com os irmãos. Nosso som é certeiro e vai na mosca com precisão. Cantando rap, afro, hip hop, esse é o som. Unindo com os elementos, sempre, sempre no tom. Na nossa máxima, vamos nos apresentar. Somos El Patito Feio, revolução e o Abatido vai chegando, representando, se infiltrando, barbarizando, tipo assim, improvisando. Patito Feio chegando pra balar, rap, atitude, expressão popular. O Abatido vai chegando, representando, se infiltrando, barbarizando, tipo assim, improvisando. Patito Feio chegando pra balar, rap, atitude, expressão popular. Uma salada de som com nossas diretrizes. Maracatu, samba, baião são nossas raízes. Pregando a mensagem que é revolucionar, levando o som, uma rima pra você escutar. Relatando a verdade, falando a real. O hip hop vem crescendo, é de maneira sensacional. Mas fique ligado que a ideia não te aliena. Pelo contrário, o movimento vai te conquistar. O Abatido vai chegando, representando, se infiltrando, barbarizando, tipo assim, improvisando. Abatido feio chegando pra balar, rap, atitude, expressão popular. O Abatido vai chegando, representando, se infiltrando, barbarizando, tipo assim, improvisando. Abatido feio chegando pra balar, rap, atitude, expressão popular. Liga o rádio, a TV, fique conectado. O El Patito vem invadindo por todos os lados, se alastrando como um vírus, vai se propagando. Rap ganhando respeito, nosso som se firmando. Hip hop, atitude, cultura popular. O DJ, o grafite, o break estão por todo lugar. E é assim na paz que se faz revolução, mandando ideia na moral, sem imposição. O El Patito vai chegando, representando, se infiltrando, barbarizando, tipo assim, improvisando. Patito veio chegando pra balar, rap, atitude, expressão popular. O El Patito vai chegando, representando, se infiltrando, barbarizando, tipo assim, improvisando. Patito veio chegando pra balar, rap, atitude, expressão popular. Nosso momento é agora, está firmado. O nosso som é próprio e não copiado. Convocamos a milícia, arma de microfone, pronto pra revolucionar. O ataque é tipo snap, não tem como escapar. Sempre na moral, original é assim que é. Somos brasileiros verdadeiros, com samba no pé. Orgulho verde e amarelo, 100% nacional. Com papo reto, sempre na moral. Resgatando nossa cultura, nosso compromisso é você. O rap é o Patito, é assim, você pode crer. O Patito vai chegando, representando, se infiltrando, barbarizando, tipo assim, improvisando. Patito veio chegando pra balar, rap, atitude, expressão popular. O Abatido vai chegando, representando, se infiltrando, barbarizando, tipo assim, improvisando. Patito veio chegando pra balar.